A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Geralmente começamos o Agente em 86 fazendo menção de como as coisas eram bem mais penosas ali e até precárias da nossa época infanto-juvenil, ali por volta dos anos 80 e 90. E como muitas dessas coisas criadas ali depois que a Apple dominou o mundo, ficaram bem melhores, obviamente. Mas desta vez vai ser diferente. Nós vamos fazer aqui uma crítica social à educação, que naquela época era muito, mas muito melhor do que é hoje. Eu tenho certeza que o Walter concorda. Ah, com certeza. E claro que estamos falando principalmente do ensino público, né? No qual tanto eu quanto o Walter fizemos parte ali nas nossas épocas de estudantes. E eu afirmo categoricamente que com o que aprendemos ali naquela época, hoje nós seríamos verdadeiros Einsteins, Walter Rezende. Isso é verdade, cara. Eu vejo tanto imbecil saindo das instituições de ensino. Principalmente as bimbocas educacionais de ensino público e tal. Agora, analisando isso do ponto de vista de um aluno vagabundo e até filho da puta, isso pode ser um grande problema, porque passar de ano é como se tivéssemos que transpor uma muralha de conhecimentos, né? Que nem sempre nós estávamos a fim de nos preparar para isso e tal. E aí não nos restava uma outra opção, senão a gente ter que colar em provas bimestrais. É ou não é, Walter? Eu atesto o que você disse aí sobre ensino público de hoje, que não vale, né, o peso em estrume, porque na minha época de estudante se reprovava... E muito, coisa que não acontece hoje, né? Uma tal de aprovação continuada. Exatamente. Progressão continuada. Isso, no qual não deixa os professores reter os alunos, pelo menos em São Paulo tem isso, não sei se é no resto do Brasil. Então, naquela época você via moleque com 10 anos na segunda série. Sim. Se você não sabia, você não ia pra frente mesmo. Agora, respondendo a sua pergunta aí sobre colar nas provas, eu já disse inúmeras vezes aqui no Agente em 86, eu era um nerd maldito na escola, né? E sempre eu estava preparado para os testes, né? E por conta disso eu só fui ver uma mulher nua ali com quase 30 anos de idade, né? Mas eu já colei sim, Alexandre Moreira, uma ou duas vezes e foi ali na faculdade já. Pois lá sim eu dei uma relaxada, né? Também forneci muita cola, né, pros estúpidos que ficavam ali ao meu redor. Mas as colas que eu passei ali no ginásio, no colegial, não era por conta que eu era um cara legal, né, um sujeito de boa praça, não. Eu tinha medo de não passar a cola e ser espancado pelos valentões. Pelos repetentes, né? Os caras de 18 anos que estavam na sexta série ainda. Exatamente. Porque hoje um garoto pode pegar um texto que ele acha que vai cair numa prova, bota lá numa fonte número 6, imprime e já tá a cola tá pronta. Exato. Na nossa época tínhamos que apelar ou pra uma menina que escrevia com uma letra minúscula. Um lápis bem apontado. Exato. Ou ter que ir numa xerox e ficar pedindo pro cara reduzir. É mesmo. Né? Reduzir pra 50%, depois de novo mais 50%. E as máquinas copiadoras naquela época eram terríveis, né? Isso era você ia diminuindo, você não conseguia ler depois. Exato. Então, eu apelei muito pra essas xerox reduzidas e também pra minha querida amiga Simone Rebouças, me lembro muito bem, porque a gente estudou, acho que da primeira até a oitava série, e a Simone tinha uma letra minúscula. Inclusive, as professoras reclamavam muito, e ela era uma garota muito inteligente, e ela, além de inteligente, ela era legal. Então ela preparava as colas pra galera, e ali compartilhava e tal, e a gente sempre se dava bem. Mas eu era meio cagão mesmo, também pra colar, não só pra colar, como pra passar cola, e eu também ficava nesse meio termo, assim. Então eu ia o suficiente pra tirar uma nota boa, tipo um 5. Então eu colava só metade e já me livrava rapidamente da cola, assim. Até pra colar, se você era vagabundo. Você, já tá bom, já não vou ir adiante. Já tirei 5. 5. Já tirei 5. É, tá, eu me livrava da cola porque eu cagava de medo da Dona Thelma, que ela era meio violenta, professora de história, me bater com o apagador, porque ela batia nos alunos com o apagador. Era muito comum, né, a prática de arremessar apagadores em cabeças de crianças naquela época, né? Os pais eram condescendentes à violência entre professores e alunos. Eu me lembro do meu pai, numa reunião de pais, olhar para os olhos do professor e falar: ah, se você quiser, pode arrebentar a cabeça dele. Eu desenvolvi ali na faculdade já uma técnica muito boa. Você ia de saia e colava na perna e ficava subindo a saia. Cola Laerte. Cola Laerte. Crossdressing. Não, não. Naquela época já existia impressora colorida e Adobe Illustrator, né? Ah. Então o que eu fazia? Eu peguei, escaneei um rótulo de uma água mineral, peguei e reproduzi o rótulo inteiro. No texto legal... Composição química. Eu colocava o que eu queria. Ah, vejo. Então, eu cheguei a colar algumas vezes assim, eu ia lá, trocava o texto e deixava a garrafa d'água em cima da mesa. Olha, aí eu fazia as minhas consultas ali, cara. Cara, funciona que é uma beleza. Era uma água benta. Era uma água benta, exatamente. Uma água benzida pelo Satanás. Funcionou muito, cara. A ouvinte Maria de Holanda, ela nos falou que passar a cola junto com a lista de presença era uma boa tática. É verdade, a galera fazia isso, cara. O Juvenal Marolo, que é lá de Ilha Solteira, ele escrevia as respostas na parte adesiva do emplasto sabiá que ele colava no braço. Aí era só dar uma puxada e ele lia. Bela técnica também. Agora veja só que técnica inquietante do ouvinte Maurício Moreira. Ele mandou um e-mail pelo falecom@agente86.com.br. Abre aspas. Um colega meu no liceu, ele era estrábico. E no dia da prova ele apareceu com um tampão no olho preso por elásticos nas orelhas. Era muito comum isso. Era, né? O que tinha de zarolho na época de escola. Todos acharam que era pra ele corrigir ali a vesgueira, mas no meio da prova ele começou a puxar o tampão pra longe dos olhos e na parte interna do objeto terapêutico ocular estava uma cola. Que vesguinho, filho da puta, né? Muito bom, cara. Olha que técnica fantástica essa. Lindauro de Melo. Lindauro, seu nome é bem ruim, viu, meu amigo? Então, lá de Salvador, falou, entre aspas, em um final de ano, quando as coisas estavam ficando pretas na escola que eu estudava por conta das provas finais, um aluno que nunca teve nenhuma afeição à erva do tinhoso e nem ao reggae se converteu ao Rastafari da noite para o dia. Olha só que interessante. E até mandou fazer uns apliques de dreadlocks. Olha só. Oh, veja você. Quando se teve o resultado das provas, miraculosamente, o novo Bob Marley, que era burro tal como uma ostra, tirou notas super altas. E logo pensamos que possivelmente ele tinha começado a fumar um xereré e por conta disso tal artifício lhe trouxe sabedoria. Quando apertamos ele para saber o que houve de fato, descobrimos que ele tinha aprendido uma revolucionária técnica de colar papéis nos dreadlocks. Olha, cara. Papéis enrolados. Eu achando que era já. No ano seguinte, tinha mais adepto a Jah na sala que se fosse realmente seguidores, a produção de maconha do estado do Pernambuco não daria conta. Jamaica é aqui. Muito bom, Lindauro. Valeu, cara. A gente 86 no Facebook. Todo mundo já sabe que segunda e quinta-feira tem sempre um episódio novo. Quem deu a dica pra esse quem cola não sai da escola foi a Terezinha Silveira, que ela é de Palmas no Tocantins. Um outro e-mail de um ouvinte que esqueceu de pôr o nome. Muitos deles. Às vezes tem vergonha. Ele falou que até que ele se desenvolvia bem nas equações do segundo grau, mas ele nunca decorava o teorema de Bhaskara. Lembra, Walter? X igual menos B mais menos raiz quadrada de B ao quadrado. Exatamente. Menos 4AC sobre 2 ao quadrado. Você não me falha a memória. Tá escrito aí. Me falha o Google. Tá escrito aí ou é da sua cabeça? Eu lembrava do X. Eu acho que é isso mesmo. Eu colei o restante. Ele, para não se dar mal, ele percebeu que na janela na qual ele se sentava, no lado tinha uma vista para uma obra possivelmente clandestina. Aí ele, que ajudava o pai, que era letrista, fez uma placa de arquiteto. Não é possível, cara. Aquelas de manja de colar em obra, cara. Sei, essa obra tá sob os cuidados do arquiteto tal, tal, tal. Então, ele fez uma placa dessas com um teorema disfarçado no meio. Foi lá à noite, colou a placa na obra. No outro dia, a vista pra placa era perfeita. Que genial, um cara. Gênio, cara. Tá vendo? Às vezes a pessoa tem problema pra guardar as coisas, pra decorar, né, cara? O cara é um gênio. O caso do nosso amigo que não deu nome, só o e-mail dele aqui. O ouvinte Josenildo Costa, de Teresina, lá no Piauí, nos contou um fantástico esquema de cola extremamente complexo, Alexandre. Mas, infelizmente, o texto era muito grande. Eu até tentei condensar ali o texto do Josenildo, mas ele já tinha feito um texto muito conciso, assim, não dava pra tirar nada. Então, desculpe, Josenildo, mas não vai ter como falar o seu texto. Mas você disse uma coisa aqui que eu achei de grande curiosidade. Sabia, Alexandre, que no Nordeste, ou pelo menos lá no Piauí, a cola é também conhecida como pesca? É, eu acho que é tipo você ficar olhando sob os ombros, pescando, assim, né? Deve ser por conta disso. Agora, cara, eu soube de uma história que eu não sei se é verdade, mas se for verdade, a história é muito boa. A sala inteira fazendo a prova, o professor pegou e falou assim, olha, tem que entregar até as 4:30. Quem não entregar até as 4:30, nem adianta me... Esquece. Tamo zero. Aí diz que a sala inteira fazendo, correndo e tal. Aí começaram a entregar, outra entrega. Isso, sim, uma coisa que eu esqueci de falar. Não era o professor, era aqueles aplicadores de prova, né? Que sempre tem nas escolas, que só vão ali pra fazer ali o teste. Aí, o último aluno foi entregar a prova. O aplicador pegou e falou assim, olha, já se passaram 5 minutos, eu não vou aceitar sua prova. Aí disse que o aluno pegou, olhou ali pro cara que tava aplicando a prova, falou assim, como você não vai aceitar minha prova? Não, eu não vou aceitar. Aí disse que o aluno pegou e falou assim, você sabe quem sou eu? Aí o cara falou assim, não. Aí ele, ótimo, pegou a prova, enfiou no meio da filha e saiu fora.